rádio que faz bem pra você. Entre vales, barreirais e montanhas verdejantes, transmite a ZYK 215, Rádio Difusora de Bento Gonçalves, 890 kHz, 5 kW, 24 horas no ar. 6h45, momento Galdério, aqui na Difusora 890, faz isso não, Gilvan. Olha aqui, ó, e o Primo Aguirre não oferece nenhuma música pra mim, magoei, não. É, ele não manda nada, é só pra ele curtir, né? Não é, ele é de poucas palavras, o Meloso é assim. De jeito nenhum, vou botar desde os tempos de Cepé aqui na sequência, a do Zorro. É, a décima do Toro também, o Júlio Pedro Otávio, muito bonito isso aí. Essa vai pro Jean, que tá aí acompanhando a nossa programação, grande Jean. Tem o Juventino, que é o no coração do Rio Grande, pra finalizar com essa obra aí do Parque Aveia, tá bom, Juventino? Daqui a pouquinho eu rodo ela pra ti. E agora tem essa aqui, né? Aqui pra matar a saudade, é Meloso! Assim sou eu e me vou. Thank you.